senhora da solidão. Pra você eu fiz esta canção. Compramos um fogão e uma esteira, um bujão de gás, algo pra comer. Dificuldades passamos, mas com o pai me agarrei. Fé em Deus, em Jesus Cristo Rei. Dificuldades passamos, mas com o pai me agarrei. Fé em Deus, em Jesus Cristo Rei. Porque a luxúria não me importa. Chico, César e oração, eu sou andarilho nesta dimensão. Ouvindo Gil, Bob Marley, Chico, César e oração, andarilhos nesta dimensão. Se eu disser que não te amo, estou contra o vento me enganando. Amplitude de um sonho, querubins, essência de um anjo. De um anjo.